Oi, alô, é da Pineapple? I mean, a fight is a fight, battery is battery. We culture. Rap is the new rock and roll. Politicamente correto era a palavra que não existia no embrião. Haha, desliguei na cara deles. Salve, salve, rapaziada. Chuva de Mac. Bem-vindos ao Quinto Elemento Podcast, o primeiro episódio desse podcast que foi tão aguardado na podosfera, só que não, foi aguardado só por mim e pelo Helder. Aliás, o Helder, pra quem não conhece, é o meu parceiro nessa primeira caminhada aqui no podcast, nossa contratação milionária. E aí, Helder? E aí, só queria dizer o seguinte, o melhor rapper da história do mundo tá no Brasil. Polêmico, polêmico. Sempre. E finalmente chegamos aqui, né, vocês já ouviram o episódio de abertura, aquele episódio rapidinho que eu falei um pouquinho sobre o projeto, só pra apresentar mesmo. Tive alguns já bons feedbacks de alguns amigos meus, alguns amigos podcasters, eu quero agradecer todo mundo. Depois eu leio eles com mais calma. E hoje estamos aqui para uma pauta e eu pensei, que pauta para a gente fazer para um primeiro episódio de um podcast sobre rap, né? Quinto Elemento. E eu pensei que o melhor seria o quê? A gente colocar os pingos nos is e explicar um pouco sobre as nomenclaturas, um pouco sobre o que é rap, o que é trap, a diferença, hip hop, porque eu vejo que há muita confusão no meio da cena, no meio das pessoas que gostam. Então a gente veio aqui para explanar e explicar isso do nosso modo, do nosso jeito. Talvez estejamos errados? Eu acho que não. Eu, pelo menos, tô errado. E você, Helder? Não sei. Eu acho que talvez eu esteja errado. Eu também acho que você esteja errado, mas tudo bem. Isso aí é opinião pessoal. Então é isso. Vamos lá. Vamos para os e-mails. Muito bem, nós aqui já estamos no primeiro episódio, já temos um merchandising, olha só. Merchandising não, vamos usar a linguagem aí da galera do hype, da galera que, né, conversa um pouco com esse mundo do rap. A gente tem uma collab. Já ouviu falar sobre isso, Helder? Já ouvi falar, mas eu uso merchandising mesmo, sou velho. Ah, é verdade. Desculpa. A nossa primeira collab, né? Collab Quinto Elemento e Braid Digital, uma empresa de marketing digital e hospedagem de sites. Então, se você quiser hospedar seu site ou usar suas redes sociais de modo mais eficiente, principalmente Instagram e Facebook, você quer o quê? Você quer otimizar suas redes sociais para que ela tenha o máximo de alcance possível. E é isso que a Braid Digital faz, e faz de maneira muito exemplar e muito boa. É uma empresa menor, mas é aquela coisa. Uma empresa menor, com menos clientes, o que acontece? Ela tem mais tempo para atender suas necessidades. Então, acesse aí o link na descrição e vamos embora. Agora aqui seria a leitura de comentários, né? Depois eu edito. E antes de irmos para a pauta principal, devo divulgar nossas redes sociais. Nós temos o fb.me/oficialQE, que é o nosso Facebook. Você pode também pesquisar lá Quinto Elemento, imagino que esteja fácil de achar. O nosso Twitter, que é o @oficialQE também. E o nosso Instagram, que eu estou colocando alguns trechinhos rápidos. Vou colocar, né? Não estou colocando, mas vou colocar alguns trechinhos do podcast para fazer uma chamada. Vou colocar algumas imagens interessantes que eu acho legal. Então lá vocês vão ficar bem antenados. Eu acho que o Instagram vai ser uma das redes sociais que eu vou mais usar, porque é dos jovens, né? Os jovens gostam disso. E também mandem e-mails, né? Quem gosta de fazer aqueles longos e-mails e clássicos dos podcasts, vocês podem mandar para quintoelemento@sapo.pt. Agora a gente já vai ser chamado de esquerdopata, então, né? Eu também. E se vocês quiserem que as coisas que vocês mandarem no nosso Twitter ou Instagram seja lido aqui, sinalizem, porque senão eu vou responder nas próprias redes sociais. Mas não existe essa real necessidade de ir pro e-mail, porque tem gente que não gosta, eu pelo menos não gosto muito, de ir no e-mail e escrever um e-mail pra chegar aqui. Se vocês sinalizarem no comentário no próprio post do site, qualquer coisa, a gente lê aqui, mas só sinalizem. Muito importante também pedir pra vocês que entrem no iTunes e avaliem o Quinto Elemento Podcast. Entrem lá, deem 5 estrelinhas, escrevam um comentário, porque isso ajuda muito, coloca a gente, dá destaque dentro do próprio iTunes, e nós sabemos que o iTunes é muito importante. Então, para quem tem iPhone é muito mais simples, e para quem não tem, só baixar no desktop, o aplicativo é ótimo. Obrigado. Muito bem, estamos aqui na nossa primeira leitura de e-mails, comentários e feedbacks. Quero agradecer a todo mundo que mandou, não foram muitos, mas os que foram já me deixaram muito feliz. Quero agradecer de coração, continuem mandando, isso me deixa muito feliz. Mas vamos direto às leituras, eu não quero me estender muito aqui, ainda mais que é no começo. Talvez essa leitura vá pro final, caso ela se estenda muito. Mas podem mandar, cara. Se ficar muito extensa, eu jogo pro final em vez de ser aqui no começo. Mas como eu prometi que ia ser agora, já falei no episódio, então vou jogar aqui mesmo. Prometo que não vou demorar. Sem mais delongas, quero agradecer ao Felipe Canella que mandou essa mensagem desejando sucesso pra gente. Felipe Canella, que é um parceiro aí, o cara é muito bom, sério, obrigado de coração. Já agradeci pelo chat aqui do Messenger, pela página do Quinto Elemento, e vou agradecendo aqui de novo em podcast, tá? Muito obrigado. Então, eu abri um tweet pedindo sugestões de temas pra vocês lá no Twitter. E eu recebi 5, deixa eu contar direitinho. Recebi 4 respostas de 4 indicações. Vou citar o arroba, eu vou manter essa tradição de fazer um tweet pedindo indicações ou deixando aqui, galera, aqui pros e-mails, aqui pra leitura. Então, nesse tweet aqui eu recebi o primeiro tweet da Malu Leite, arroba Malu Complica. Ela diz que, exatamente assim, abre aspas: "Acho que é importante falar sobre o Djonga e como ele consegue mesclar elementos de diferentes escolas do rap. Me habilito para falar sobre, se precisar de alguém, sorriso." Muito obrigado, Malu. A gente falou um pouco sobre o Djonga nesse cast, como vocês vão ouvir, eu tô gravando essa leitura depois, que já tá gravado o episódio. Mas sim, eu acho que o Djonga, ele merece um episódio só sobre ele e sobre o mundo em volta dele ali. E todo mundo que eu penso em gravar aqui no Quinto Elemento gosta do Djonga, tá ligado? De modos diferentes, mas gostam. E muito obrigado aí, eu acho que foi uma indicação 100% válida. A outra indicação é do meu brother, o arroba underline senhor Pires, o Eduardo Pires, meu brother, que gravou lá comigo já no meu outro podcast. Ele disse: "Rafa Moreira, mano." Sim, cara, parece piada, mas o Rafa Moreira, eu acho que é mais importante fazer um cast sobre o Rafa do que sobre o Djonga, sinceramente. A outra mensagem foi do Wagner Ribas, o arroba WagnerR63, meu brother também. Ele falou sobre as vertentes do hip hop e suas diferenças. E, bom, basicamente o que a gente vai fazer aqui, claro que a gente só discorreu mais sobre o boom bap e o trap, né? A gente também teve bastante off-topic, mas eu acho que tem muita vertente do hip hop, tá ligado? Vertente do rap, na verdade, a gente explica isso. Como acústico e, sabe, tem muita coisa, tá ligado? Love song, e a ideia até era nesse cast a gente falar mais sobre isso, mas acabou que esses temas precisam de um cast só pra eles, então aguardem. Também recebi aqui do arroba Caio Gelmo, ele que era lá do Tipo Internet, brother do Stuck, não é meu brother, mas obrigado aí pela mensagem, brincadeira. Ele disse pra gente falar sobre a influência do freestyle na cena musical do rap dos anos 90 e 2000 e agora nos últimos anos. Cara, pelo que eu conheço o Caio, eu não sei se é zoeira, mas eu espero que não seja, tá ligado? Eu não entendo quase nada de freestyle, de batalha de rap, eu não entendo nada disso, tá ligado? Eu gosto mais de ouvir álbum, essas paradas, mas eu posso pesquisar e totalmente válido. Obrigado aí, Caio. Tamo junto. Muito bem, estamos aqui na nossa primeira leitura de e-mails, comentários e feedbacks. Quero agradecer a todo mundo que mandou, não foram muitos, mas os que foram já me deixaram muito feliz. Quero agradecer de coração, continuem mandando, isso me deixa muito feliz. Mas vamos direto às leituras, eu não quero me estender muito aqui, ainda mais que é no começo. Talvez essa leitura vá pro final, caso ela se estenda muito. Mas podem mandar, cara. Se ficar muito extensa, eu jogo pro final em vez de ser aqui no começo. Mas como eu prometi que ia ser agora, já falei no episódio, então vou jogar aqui mesmo. Prometo que não vou demorar. Sem mais delongas, quero agradecer ao Felipe Canella que mandou essa mensagem desejando sucesso pra gente. Felipe Canella, que é um parceiro aí, o cara é muito bom, sério, obrigado de coração. Já agradeci pelo chat aqui do Messenger, pela página do Quinto Elemento, e vou agradecendo aqui de novo em podcast, tá? Muito obrigado. Então, eu abri um tweet pedindo sugestões de temas pra vocês lá no Twitter. E eu recebi 5, deixa eu contar direito. Eu recebi 4 quatro respostas de quatro indicações, vou citar o arroba, vou citar, eu vou manter essa tradição de fazer um tweet pedindo indicações ou deixando aqui, ah, galera, aqui pros e-mails, aqui pra leitura. Então, nesse tweet aqui eu recebi o primeiro tweet da Malu Leite, arroba Malu Complica. Ela diz que, exatamente assim, abre aspas, acho que é importante falar sobre o Djonga e como ele consegue mesclar elementos de diferentes escolas do rap. Me habilito para falar sobre, se precisar de alguém, sorriso. Muito obrigado, Malu. A gente falou um pouco sobre o Djonga nesse cast, como vocês vão ouvir, eu tô gravando essa leitura depois, que já tá gravado o episódio. Mas sim, eu acho que o Djonga, ele merece um episódio só sobre ele e sobre o mundo em volta dele ali. E todo mundo que eu penso em gravar aqui no Quinto Elemento gosta do Djonga, tá ligado? De modos diferentes, mas gostam. E muito obrigado aí, eu acho que foi uma indicação 100% válida. A outra indicação é do meu brother, o @_senhorpires, o Eduardo Pires, meu brother, que gravou lá comigo já no meu outro podcast. Ele disse Rafa Moreira, mano. Sim, cara. Parece piada, mas o Rafa Moreira, eu acho que é mais importante fazer um cast sobre o Rafa do que sobre o Djonga, sinceramente. A outra mensagem foi do Wagner Ribas, o @WagnerR63, meu brother também. Ele falou sobre as vertentes do hip hop e suas diferenças. E, bom, basicamente o que a gente vai fazer aqui, claro que a gente só discorreu mais sobre o boom bap e o trap, né? A gente também teve bastante off-topic, mas eu acho que tem muita vertente do hip hop, tá ligado? Vertente do rap, na verdade, a gente explica isso. Como acústico e, sabe, tem muita coisa, tá ligado? Love song, e a ideia até era nesse cast a gente falar mais sobre isso, mas acabou que esses temas precisam de um cast só pra eles, então, aguardem. Também recebi aqui do @ Caio Gelmo, ele que era lá do tipo internet, brother do Stuck, não é meu brother, mas obrigado aí pela mensagem, brincadeira. Ele disse pra gente falar sobre a influência do freestyle na cena musical do rap dos anos 90 e 2000 e agora nos últimos anos. Cara, pelo que eu conheço o Caio, eu não sei se é zoeira, mas eu espero que não seja, tá ligado? Eu não entendo quase nada de freestyle, de batalha de rap, eu não entendo nada disso, tá ligado? Eu gosto mais de ouvir álbum, essas paradas, mas eu posso pesquisar e totalmente válido. Obrigado aí, Caio. Tamo junto. Muito bem, Helder, estamos aqui para fazer a pauta principal. Nós vamos aqui colocar os pingos nos is, explicar a diferença de hip hop, rap, trap, boom bap, né? Também tem o tal do boom bap, o tal da love song, o tal do acústico. Tem tantas variações de rap, tantas coisas. E então a gente tá aqui para explicar. E por que explicar? Porque existe um erro, né? Se a gente tá aqui para explicar é porque existe pessoas falando besteira sobre isso. Por exemplo, um erro que eu vejo que me parece muito comum. Ah, eu mesmo comentei isso. Hip hop e rap, para mim, sempre foi a mesma coisa, tá ligado? De uns tempos pra cá que eu andei estudando mais, que eu percebi que não, tem nada a ver. Não tem por que chamar uma coisa de um e chamar da mesma coisa. Então, vamos começar, eu acho que pela raiz da coisa, que seria o hip hop. Não sei se você concorda comigo. Concordo. Hip hop é a raiz de tudo. Concordo. O hip hop nasceu, né, no subúrbio de Nova York na década de 70. E não envolve só o que é a música, né? Ele envolve a dança, envolve o grafite. Inclusive, hip hop vem do movimento, né? Que é o movimento dos quadris, dos saltos quadris, né? E é bem legal de diferenciar isso, porque o rap, ele é uma subcultura do hip hop, né? E o rap mesmo tem a própria subcultura dentro dele, ou várias subculturas, né? Então não é a mesma coisa, definitivamente. Exatamente. Como o hip hop ele surgiu desses subúrbios, os que seriam os guetos, então ele vem de uma realidade, a realidade social da pobreza, da violência, do tráfico de drogas, do racismo, coisas que ainda são muito presentes nos guetos, né? Infelizmente. E eu acho engraçado esse dilema, assim, porque, tipo, as pessoas que vivem nos guetos, etc., eles têm muito orgulho daquela cultura deles, e isso é ótimo. Mas a gente vê, por exemplo, que algumas coisas vêm mudando. Por exemplo, os trappers estão ganhando muito dinheiro, né? Principalmente de lá fora. Aqui no Brasil nenhum trapper fica milionário, apesar deles quererem, né, dar pinta que ficaram, mas nenhum deles fica milionário. Então a realidade deles acaba mudando. Então, por exemplo, os trappers que eles estão fazendo não querem mais falar sobre racismo, sobre esse tipo de coisa. Eles estão falando sobre drogas e mulheres, né? Que é a realidade deles agora. Então, acho muito interessante isso. A gente já entra na diferença do que é trap e rap. Não, não. Na verdade, eu só fiz esse disclaimer porque eu pensei nisso agora, mas... E é algo que eu já venho pensando há muito tempo, sabe? Eu vejo muitas pessoas criticando o trap, ah, eles não falam, tipo, tem muita gente que só gosta de rap de mensagem, e você acha que seria um desses. Então, aqui já, não vou nem falar em ficar de indireta, porque eu ouço muitas críticas, ah, eles não falam da realidade, eles é só drogas e não sei o que, não tem mensagem. Mano, qual é a realidade deles? É aquela, tá ligado? É. Eles são um tipo de contracultura dentro da contracultura. Exatamente. E eu acho isso sensacional, sinceramente. É, na real, o que acontece é que como eles criaram, né, entre aspas, o trap, eles não são uma contracultura. A contracultura é o rap, é o trap de mensagem que o Brasil tem, por exemplo, eu acho, né? Pelo menos, não sei se eu estou falando merda. Mas o problema do trap americano, e ele é muito caro por muita gente que é dessa linha de, porra, só quero rap de mensagem, ou só quero trap old de school. Mensagem, old school e tudo mais. O problema é que, assim, tem um ou outro ali que manda uma mensagem, tipo o Childish Gambino, que fez aquela This Is America, que fez um estouro do caralho, agora já sumiu, né? Mas... Porra, é um ou outro e geralmente usando muita droga. Cara, eu acho, particularmente, ninguém é influenciado a fazer nada, entendeu? Mas o problema é que a juventude americana que vive no gueto tem muito acesso a muita parada. Então, assim... Sim. É um problema, assim, que é uma questão de saúde pública, tá ligado? Os caras deviam ajudar um pouco a parar com essa porra, sabe? Sim. E, no entanto, não, entendeu? Tem essa pegada de querer ficar promovendo mesmo. É, falavam muito que nos anos 90, né, que o Racionais fazia apologia às drogas e tudo mais, os caras falavam a realidade das drogas. Os caras não falavam pra você usar droga. Isso que eles estão fazendo é apologia à droga, entendeu? Real. Então, assim... É um bom ponto? É o meu principal ponto pra não ser fã de trap americano, que seja bem claro. Sim. Sim. É, mas é que, tipo, eu entendo o que tu tá dizendo, mas eles cantam uma parada que é necessariamente da realidade deles. Eu andei lendo mais sobre o trap, e ele se originou nas ruas de Atlanta, depois que houve a Olimpíada lá nos Estados Unidos, mas isso é assunto pra outro cast, e eu já disse pro Helder, eu acho que esse cast só sobre trap vai sair mais cedo do que a gente imaginou. Aí é muito culpa do quê? Essa coisa deles usarem drogas e tudo mais. É muito culpa do quê? Da gentrificação que rolou. Igual, tu sabe que é gentrificação, né? Igual houve aqui nas Olimpíadas. Então, basicamente isso, só que lá. Só que isso não aconteceu só uma vez, aconteceu durante anos. Então, mas isso é assunto pro podcast, vamos voltar, né? Por causa do hip hop. E do rap, que eu acho que seria a primeira coisa que a gente deveria separar aqui. Exato. Bom, acho que a primeira separação é... O que é hip hop em questão de exemplos? O que é hip hop? O que é rap? O que você acha? Questão de exemplos? É. Em sentido? Em sentido, por exemplo, uma banda ou grupo de hip hop que você consegue dizer, ah, isso é parte da cultura hip hop e outra que é só parte da cultura rap. Então, pelo que eu andei lendo e tudo mais, eu entendi que o hip hop, ele é a cultura das ruas. E a música é uma das coisas delas, né? Porque tem o tal dos elementos do hip hop, da África Bambaataa e tudo mais. Por exemplo, eles estabeleceram. Tem o breaking, que é a dança, você já falou, né? Daí tem o MC, que seria a aplicação da poesia. E tem até uma parada meio etérea, os caras levam bem a sério essa parada, né? Os caras que realmente levam a sério, né? Que é tipo o discurso divino, que é como se tivesse Deus no corpo da pessoa dizendo as paradas. Porque realmente essa parada de rimar tem uma beleza... artística, assim, etérea, sabe? Uma parada muito maneira, pelo menos pra mim, eu acho. É, e daí surgiu, inclusive, o hip-hop ou rap gospel, que é muito forte, foi muito forte no começo, né, do estabelecimento do hip-hop. E, assim, só pra exemplificar, um grupo que eu acho que é muito ligado ao hip-hop, dois grupos, né, que eu vou dar exemplo. Um deles é o N.W.A. O N.W.A., ele foi muito, muito, muito, muito música de protesto, mas não era só música, né? Começou o N.W.A., pra quem nunca viu, tem até um filme. É... Straight Outta Compton, que é sensacional, inclusive. Cara, os caras, eles começaram nessa pegada de MC, de dança, de DJ, que a criação mesmo do hip hop, né, alegadamente, é de um DJ. E eles tinham essa cultura do picho, mas não o grupo em si, né, mas os fãs estabeleceram essa cultura por causa dos protestos contra a polícia, né, então tinha muito picho, fuck the police, coisas do tipo, e tipo, isso ficou ligado à NWA, então assim, teve muitos dos elementos do hip hop, e era coisa de protesto mesmo, entendeu? Era uma realidade, sempre com uma mensagem, falava de Deus em algumas músicas, então assim, é outro elemento também que tem no hip hop, que é essa coisa etérea. Então eu acho que assim, é uma boa referência do que é hip hop. Eles cantam rap, eles não cantam hip hop. Sim. Não existe cantar hip hop. Exato. Existe cantar rap. Primeiro, acho que... Primeiro ponto, assim, que a gente deveria afirmar, assim, não existe cantar hip-hop. Exatamente. Entendam isso, não existe. Você pode cantar um rap contando a cultura do hip-hop, aí você vai estar cantando hip-hop de alguma forma. Eu vou dar um exemplo bem moderno. Não tem aquele garoto do... Caramba, não quero esquecer o nome dele. É 7C, que até o Djonga reagiu à música dele. Sim. 2017L, eu esqueci, cara. É o Carrasco. Carrasco. Achei aqui, ó. 2017L Carrasco. É uma produção moderna, né, que é... relativamente underground, assim, não teve um acesso ao mainstream, apesar de ser uma música muito bem produzida, e ela é um rap que conta a cultura do hip-hop, o que? Tem os scratches, tem toda essa parada, né, do elemento do hip-hop, mostra os grafites, mostra aquela parada de rua, do jeito que eles falam, então... É um bom exemplo, assim, moderno. Exatamente, é bem legal. Daí, por exemplo, tu pega... Não quero falar merda, mas, por exemplo, tu pega um Freud, eu acho que principalmente hoje em dia, ele não é um rap hip-hop, né? Ele conta umas paradas muito mais da vida dele, umas metáforas, ou até o próprio Macario. Tipo, eles são rap, eles não são trap. Exatamente. Até que o Freud agora tá fazendo umas músicas em trap, mas, por exemplo, vamos pegar o Macalister. O Macalister, ele é rap, bumbepão, assim, né? Batidão e cantando, mas não fala da cultura do hip-hop. Pois é, aqui tem muito cara que virou mainstream falando bastante de uma forma que a gente pode interpretar como sendo mais ligado ao hip hop, apesar de não ter todos os elementos. Tipo, o Emicida, eu acho que é um dos caras que... Com certeza. Divulga essa cultura. Tem um que tenta, mas eu não acho que ele seja, que é o Criolo. O Criolo, assim, ele tenta passar essa mensagem, mas eu não vejo tanta realidade assim quanto no Emicida. O Criolo, só uma parada aqui. O Criolo, ele é daquela realidade de SP, né? Uhum. Ele sempre fala muito de SP, muito de SP. É uma parada bem crua. Só que eu acho que falta, na letra, eu vejo bastante hip hop. Mas nas batidas eu vejo uma parada bem mais experimental, sabe? É. Não tem muito scratch, não é aquele bumbepão assim, estilo Racionais. Eu acho que é isso que tu quer dizer, né? Exato, exato. Na questão da técnica mesmo de gravação. Sim. É porque assim, a questão dos BPMs é importante pra diferenciar também o trap do rap. Com certeza. Então assim, o rap, acho que assim, um rap bom, 90 BPM por aí, trap gira de 75, 80, então tem bastante diferença. Quem tem um ouvido pra pegar, consegue já pegar de cara, né? Mas a gente não vai entrar nessas nerdices de rap e trap não, que a gente não é conhecedor profundo da coisa. Nós somos leigos que gostam, né, do assunto. Exato, exato. Só um disclaimer também sobre essa parada do BPM. É verdade, né? Eu concordo. Mas tem aquela coisa assim que... Como eu sou aqui, eu sou o cara que entende de trap aqui, né? Que o Helder não vai falar muito sobre isso. Eu, quando comecei a estudar, eu queria definir assim... Trap é 100 a 120 BPM e rap é 70, 75. Mas não é só isso que define, por exemplo. Agora, uma nerdice rápida aqui. Aquela batida 808, que é a batida mais comum do trap... Ela é muito usada em que tipo de música? Na música pop. E ela tem a quantidade de BPMs. O que definiria o trap em si seria a cultura. Quando, por exemplo, agora saindo da nerdice, bora, gostei de sair da nerdice, não quero ficar nessas paradas. Por exemplo, quando o Rafa Moreira fala, você não é real trap star. Ele realmente não tá só falando uma coisa por falar, tá ligado? Ele tá falando uma parada que é da cultura dele. Por exemplo, deixa eu pegar um exemplo sem ofender. A Cintia Luz fez uma música com uns funkeirinhos lá, pá, que eu nem lembro quem era. Acho que era MC Davi, sei lá. E era numa batida trapzão, mas não é um real trap. Por quê? Os caras tão falando de amor, tão falando de traição, tão falando uma coisa, sabe? Que não é da cultura do trap. É um pop aquilo, basicamente. Uhum. O cara que é o que seria o real trap, que já faz parte mais dessa desse subgênero do rap, é essa galera que fala de linha, essa galera que fala de eu tenho dinheiro, muita da ostentação. Uhum. Então, isso que seria o trap dentro do rap, né? Só esse disclaimer. Uhum. É. Fala alguma coisa aí que eu não vou entrar em seguida, que senão vai ficar zoado. Bom, mas não é tão importante assim falar das nerdices, mas é importante falar dessa questão da cultura, né? A cultura do trap, a gente tava conversando antes do cast, e eu disse pro João que me desagrada muito essa questão da cultura, né? Falei até um pouco também. Mas é basicamente isso, o diferencial pra eu não curtir trap americano. Não gosto mesmo, não consigo gostar, respeito muito, assim, sabe? Eu acho que é um estilo válido e... e bacana pra quem curte, mas eu não consigo curtir. É uma das poucas subdivisões que eu não consigo ouvir. Eu consigo ouvir. Então tu ouve acústico, mas não ouve trap. Não gosto. Não gosto. Acústico tu ouve? Escuto também. Ah, não, cara. Não. Vamos um disclaimer rápido sobre acústico também, porque é outro assunto polêmico, né, cara? A quantidade de memes zoando a Pineapple e os seus acústicos. Não sei se tu tá ligado. Não. Tu não tá ligado? Sabe os acústicos da Pineapple? Sim. Cara, o que mais tem é meme da galera zoando. A Pineapple não pode lançar um acústico e todo mundo começa no Twitter: ô, Pineapple, para de lançar acústico que é muito ruim, cara. Eu sou desses também, eu acho muito ruim os acústicos da Pineapple. E eu vejo que muita gente, né, acaba odiando acústico por causa da Pineapple. Mas eu vi o Acarraça, que é um trapper de Curitiba. O cara é muito brabo. Ele falando que a gente não pode ser ignorante esse ponto e dizer que acústico é uma merda, porque o nosso exemplo no Brasil é a Pineapple. Que acústico é uma parada muito antiga. Então eu já deixo aqui uma dica de uma música acústica do Tupac. Que é Thug Mansion. Que é um acústico e é muito brabo, cara. É sério, é sensacional. Então tem acústico bom. Agora, né, tem um acústico aqui BR que é muito bom. Que é Eu Estou Apaixonado. Apaixonado nessa puta, eu acho. Não, brincadeira, isso é brincadeira já. Mas é um acústico também. Mas esse já, não, já é mais da parte da ironia, a galera fica zoando. Aham. Uhum. É, eu não tava ligado, não. Eu sou um cara das internets, mas nem tanto. Mas tu gosta dos acústicos da Pineapple? Não, eu não desgosto, entendeu? Não escuto muito, mas não desgosto não, cara. Tem muita coisa bacana também. Assim, tem muita coisa merda também, vou te falar. Tem música que eu pulo, assim, tranquilamente. Eles fizeram até... Eu acho que eles chegaram até a reagir, cara, ano passado. É, tem um negócio, tipo, todo mundo odeia acústico, um lance assim, não tem? Ah, é que assim, ó, o Djonga, ele é um gênio. Só isso que eu vou te dizer, o Djonga é um gênio porque ele é um cara do hip hop. E a galera do hip hop costuma pegar pesado com a galera do acústico. E acústico é tipo assim, uma das críticas. O acústico é aquela paradinha assim, ah, as menininha riquinha ouve na baladinha, uhum. As menininha ouve nas festinhas, é uma parada bem mais mainstream, sabe? É, é meio mofadinha acústico, não sei se tu consegue entender o que eu tô querendo dizer. Consigo. É meio merda, assim, vou falar real. Vou falar merda, é meio merda. Então, o Djonga, ele foi chamado pra fazer um acústico. E o Djonga é gênio, que ele usou a ironia de odiar acústico no verso dele. E o verso dele é um dos versos, eu acho que é o melhor verso dentro de qualquer acústico da Pineapple. Eu sou suspeito pra falar que eu sou muito fã, mas... Eu acho, que eu já ouvi todos. Então ele começa o verso dele falando, ela me chamou pro luau, mas eu odeio acústico. Então, tipo, ele zoa várias vezes dentro do verso dele essa parada de quem gosta de acústico, estando no acústico. Então sabe? Ele tirou dele da reta. Muito, muito brabo. Cara, falar no Djonga, eu teria muito tentado já no Djonga, porque, porra, eu sou pra caralho de... Mas é pra caralho mesmo. Ultimamente... Eu acho que eu também. Eu sou o fã número um, então eu dou isso. É, eu te dou o posto de fã número um. Pra mim, número um, só Deus. Mentira. Cara, o Djonga, pra mim, ele é um cara, assim, extraordinário de verdade. Eu não gosto de usar exageros, não. Principalmente quando você está se tratando de um cara que lançou pouca coisa, entre aspas, né? Pouca coisa que eu digo. Não tem um trabalho sólido já de anos de carreira, tipo Racionais, tipo, sei lá, Realidade Cruel, coisa enfim. Só que o Djonga, cara, ele consegue... Ei, só uma coisa antes de tu continuar. É. Engraçado como essas palavras, elas estão banalizadas, né? Essas palavras, tipo, genial, sensacional. Elas eram pra ser usadas muito pouco, mas como a gente usa tanto... Banalizou então fica... total. Parece que elas perdem força, mas só um pensamento. Perdem. Mas assim, ó, eu acho que o Djonga, ele é genial de fato, assim, no sentido antigo da palavra. Cara, o Djonga, ele consegue fazer um som que é bom pra caralho de ouvir. É gostoso de ouvir, sabe? Todo mundo que eu já apresentei o Djonga, eu apresento demais. Todo mundo curtiu o som, todo mundo curtiu a letra. E, cara, a letra do Djonga é um bagulho que é a primeira vez que você escuta, arrepia. O cara me fez arrepiar, assim, porra, todinho, velho, a primeira vez que eu ouvi. Sem conotações sexuais, por favor. Mas pode eu forçar eu sempre me arrepio, eu falo mesmo, eu sempre me arrepio. É muito bom. E assim, eu acho bacana, cara, porque eu não sei se eu cheguei a te comentar. Eu cresci no mesmo bairro que o Djonga. Cresci no mesmo bairro que o Djonga e... Tipo assim, apesar da gente ter vivido realidades muito diferentes, não viviam realidade pra cima com a dele, mas eu tava ali, eu via, né, muito de perto, e o cara canta aquilo que ele viveu mesmo, sabe? É um negócio que vem da alma. O Djonga é um cara que ele sabe que ele é genial, e talvez esse seja futuramente o problema dele, né, dando uma pequena cornetada aí. Mas ele é genial mesmo, de fato. Cara, engraçado, é mesmo acompanhando bastante o Jonga, eu nunca vi ele sendo muito desumilde, assim, se tu quiser me explanar. Porque, por exemplo, se tu acha o Jonga desumilde, então o Choice, coitado, o cara é egocêntrico até o talo, né? Mas não é gênio. Tu gosta do Choice? Cara, sim, mas assim, não dá pra comparar, mano, pra mim não tem condição. Eu também acho não. Não tem realmente como pensar. O Choice é maneiro, mas ele, quando ele começa com essas paradas, aí o sorri do trap, começa a querer cornetar todo mundo nas tracks, cornetar gente que é irrelevante, tipo MC Pelé, tá ligado? O cara quer ficar tretando com MC Pelé. Exato. Meu Deus. Tretinho. Sabe, pequeno, sei lá, tá ligado? Escolhe suas tretas, mano. Vai tretar. Eu acho que ele é muito. É que como ele veio da batalha e todo mundo desacreditava esse, tanto que esse é um dos pilares dele, né? Que todo mundo realmente desacreditava dele. Não é uma parada clichê assim, ninguém acreditava em mim, agora eu tô aqui. Todo mundo realmente zoava ele, cagava que ele nunca ia ter futuro. Então, agora que ele tem, eu acho que ele quer dar aquela. Metada. Cagada em todo mundo, né? Cagada em cima de todo mundo. Mas, exato. Enfim, né? Não, mas assunto não é Choice. O Jonga, eu não digo nem que ele é desumilde, não. É. O problema é que ele realmente sabe que ele é genial. Então, assim, se você for ver uma pequena entrevista que ele fala, né, sobre o lançamento do Menino Queria Ser Deus e tal, assim, você dá pra você ver que tem um pouco ali de jocosidade da parte dele, tá ligado? Mas é uma coisa muito leve. Eu acho, honestamente, assim, tanto no rap quanto no futebol, o cara que se acha, assim, podendo se achar, ele destaca. Porque, assim, na moral, igual, por exemplo, você vê o cara tipo Ibrahimovic no futebol, o cara fala, pô, eu sou melhor, né, lá. Que é moral, cara, também. Pô, eu tô moral, cara. Tem que ser todo mundo amigo. É, não, tem que ser todo mundo amigo porra nenhuma, sabe? Tipo, você tem que ser bacana, você tem que ser humilde até um certo ponto. Mas eu acho que não tem nada errado, nada, de verdade, não tem nada errado em você saber que você é bom em alguma coisa. Entendeu? Você é igual, por exemplo, eu sou professor. Pô, eu vou falar que eu sou professor ruim, velho. Quem que vai me elogiar se não eu? Eu tenho que ser a primeira pessoa a reconhecer o meu trabalho para que as outras também reconheçam, entendeu? No caso do rap, isso vem em forma de música que fica marcado para sempre. Então, assim, tem algumas músicas que eu sinto umas alfinetadas do Jonga, assim, que não tem destinatário, tá ligado? Elas são, assim, meio que jogadas e quem pegar, pegou, entendeu? E isso é legal. Talvez dê problemas para ele. Eu, necessariamente, não acho ruim. Eu acho foda. Tem que meter o pode dar um exemplo? Porque eu não lembro, cara. Porra, cara... Deixa eu pensar aqui, tem muitas que eu tenho, né, pra dar. Eu lembro de uma música dele que acho que é Esquimó. É, o Esquimó, porra, ela é muito pesada. Ela é pesadona, né, cara, que ele fala bastante parada. Tipo, não é considerado uma diss, que não é pra ninguém específico. Mas, por exemplo, ele critica bastante esses rappers, Costa Gold, sabe? rappers, eu vou botar um entre aspas aí. Né? Não, pô, eles são rappers, eles fazem lá, até meio, eles são até bem hip hop, olha aí, Costa Gold representando hip hop. Tô ligado, ó, eu já vou avisando aí, disclaimer, eu sou muito chato com as paradas que eu não gosto. Eu também, cara. Então. Acho que eu sou menos que você, você que é mais fechado, não, mas sou, tu entende. Eu sou hater. No teu hater. Mundo tu tá ligado, Exatamente. Então, assim, se eu lembrar de alguma do Jonga falando isso... Tem, tipo, no Esquimó mesmo, então, tem uma parte, né, tipo, lendo, não vou cantar, porque senão vai zoar tudo, mas enfim. Na minha lagoa de sangue tu não nada, rival soa como um pato, do abraçado nos dois sentidos, eles sentidos, pois vem minha vitória em todos os sentidos. Aplausos sempre consentidos, tipo Alexandre, lugares conquistados, não concedidos. Mano, isso arrepia porque é foda demais. É, brabo demais. É muito foda, muito foda mesmo. Nojenta. Chega a ser nojento de tá ligado? É tipo o Ronaldinho Gaúcho tocando pra um lado, olhando pro outro. Mas é incomodar quem tá fora, tá ligado? Ei, o Costa Gold é um molequinho do meu interclasses que ele tá na linha de fundo, tá ligado? Uhum. Ele só tem como olhar, só tem como passar pra um cara, ele olha pra fora e passa o cara achando que é foda. Então, tentando imitar. Ah, foi boa referência, né? Voltando aí pra parada do hip-hop, o hip-hop, ele tem seus elementos, né? E esses elementos, eles foram aumentando durante o tempo, eu separei aqui rapidinho pra vocês. Como o Helder já falou, tem a parada do break, que é a dança, né? A arte de usar o corpo pra dançar. tem o MC, que o MC, ele é o cara que ele cuida das festas na sua essência, na sua raiz. Então, o rapper não necessariamente é um MC. O MC seria um cara que ele coordena a festa, né? Ele eleva o espírito das pessoas. Então, necessariamente, o MC não é um rapper, e o rapper também não é um MC. Isso aí depende. E tem a parada do grafite, que não é a parada de pichar, não é vandalismo. Então, até recomendo aí, galera, que quer virar hip hop depois de ouvir esse podcast, né? Que eu acho bem difícil pegar, não, agora eu quero ser hip hop que eu tô ouvindo essas paradas. Pô, não, não vai grafitar aí teu vizinho, pô. Não, grafitar tudo bem, só não vai pichar. Tem ainda aí a cultura do DJ, que eu acho que seria a parada mais primária, que é a arte de usar os discos pra fazer tipo de remix. Não sei se essa seria a palavra certa, mas acho que sim. É, samples, remix. Uhum. Os scratches, que são muito característicos, né, da cultura hip hop, da cultura do DJ. E, juntando tudo isso, olha que beleza, que uma referência ao nome do podcast, nós temos o quinto elemento, que foi feito pela África Bambaataa. Essa, de certeza, que é, pra quem não sabe, a África Bambaataa, pesquisa no YouTube. É um grupo de hip hop dos anos 80, que faz umas músicas geniais. Eles eram extremamente engajados politicamente, com a parada dos Panteras Negras, etc. Aliás, vários clipes eles estão usando aqueles coletes estilosos dos Panteras Negras. Eles falam que é o conhecimento. Conhecimento é o que junta tudo isso. Isso. E esse conhecimento não é rap nerd, tá? Não é você conhecimento acadêmico. Na real, eles são bem contra esse conhecimento acadêmico. É principalmente o quê? Conhecimento de vivência, conhecimento de rua, autoconhecimento, que é algo, acho que, sabe, de tudo que o quinto elemento possa ser, autoconhecimento é o principal. Não sei você, Helder, mas acho que, por exemplo, vou dar um exemplo mais palpável, assim, que eu dizendo assim pode ficar difícil de entender. Eu não gosto... Não que é ruim, que é uma merda, mas eu não gosto, por exemplo, desses vídeos explicando This is America, Childish Gambino, que teve 320 vídeos falando isso, tá ligado? Eu acho que aquela parada assim do... Se você ensina a pessoa a pescar, é muito melhor do que você ficar pescando pra ela. Então, por exemplo, um canal como um Quadrinho Branco, que é um canal que eu quero me inspirar pra cá. Ah, agora eu botei um padrão de qualidade muito alto pro podcast, as pessoas já... Não sei se vai atender, mas porque Quadrinho Branco pra mim é genial, cara. É o melhor canal do YouTube atualmente. Os caras, eles não ficam explicando faixa a faixa, ah, explica isso, explica aquilo. Eles pegam e fazem uma análise que te faz refletir com a tua vivência, com a tua vida. Tu, sabe, tu mesmo consegue tirar algo de proveitoso daquilo. E essa é uma das teclas que ele sempre bate. Já fica aqui a indicação. Isso é uma grande indicação, cara. Na moral, assista Quadrinho Branco. Por exemplo, ele foi falar do verso do Macalester em Poetas do Topo 1, que na época que lançou foi até que bem revolucionário, assim. Não sei se posso usar essa palavra, que é outra palavra banalizada. Uhum. Não sei se chegou a revolucionar, mas, tipo, uma parada que chama muita atenção, que o verso do Macalester é totalmente em metáforas no Poetas do Topo 1. Isso é o que? 2016. E ele fala, explicando, ele faz ironicamente, né, explicando o verso do Macalester. Ele fala, não, galera, não explique, ouça isso. Ele dá uma explicadinha rapidinha no começo, mas ele fala, ó, isso não é o mais importante é você ouvir, e você mesmo tentar tirar suas conclusões. Se isso for proveitoso pra tu, maravilhoso. Por exemplo, aquela parada do reflexo virou matéria, que é uma das frases que ele usa no começo, e depois o Djonga recicla no Olho do Tigre, da Pineapple, o perfil dele. O reflexo virou matéria. Ele explicou uma parada que não tinha nada a ver com o que eu tinha entendido, mas é genial. E a minha explicação, eu nunca falei pra ninguém, tá ligado? Eu nunca entrei num Genius e fui lá escrever, mas eu acho a minha interpretação de reflexo virou matéria muito brabo, que é tipo... Não sei se tu concorda. Quer dizer, não tem muito concordar nesse sentido, mas tudo bem. Eu entendi que, assim, é o cara que era mais pobre, é o cara que ele vivia numa realidade e ele sempre, sabe, olhava, por exemplo, o Mano Brown, ouvia pessoas mais ricas e aquilo era um reflexo, sabe? Algo que ele queria ser. Só que o reflexo, o quê? Virou matéria. Ele chegou lá e agora ele é rico, agora ele é bem-sucedido, ele chegou lá onde ele queria. Pelo menos foi isso que eu entendi. Uhum. Eu acho muito legal. Não sei se tu... Qual era a sua interpretação disso? Você tinha alguma... Ah, cara, eu concordo mais ou menos na mesma linha. Eu acho que é mais, talvez, do que o reflexo, né, da pessoa que... Da mente dele, né? Talvez o reflexo da mente. Mas, assim, a minha interpretação mesmo, a minha primeira interpretação foi que, de repente, o reflexo dele, por exemplo, sei lá, numa vitrine de loja e tudo mais, ele pode se ver lá dentro depois, entendeu? Caralho, genial. Ele virou quem tava lá dentro. Eu acho que isso que eu ouvi até... Agora tu falando isso, eu lembrei no quadrinho branco, que é vídeo, né? Não é podcast. Uhum. Enquanto ele explica, ele vai mostrando imagens de filmes e tal, que é uma parada que ele gosta também. E ele mostra um take de um filme, que é um cara andando na rua, meio pobre, dele se olha na parada da vitrine. E daí um outro take de trás mostra, tipo, como ele tivesse vestido com aquela roupa rica, sabe? Aham, uhum, é exatamente isso. Uma fotografia bem bonita. Pô, genial, cara. Essa foi minha interpretação. Mas a sua também é válida, porque tudo que é assim, é meio vago, né, cara? Justamente é de propósito. É tipo aquele filme, A Origem, né? Você não sabe se o peão caiu, se não caiu, não, enfim. Até chegar um babaca do diretor tanto perguntar em essa entrevista e pegar e explicar. Isso é um assassinato. Mas assim, eu vou discordar de você num ponto que é o seguinte, por exemplo, né, no This is America, né? Que foi muito explicado, mas, cara, não é todo mundo que entender referência, né, que tá no clipe. Porque tem muitas referências ali que não são tão fáceis, assim, de descobrir. Uhum. E eu acho importante ser didático, assim, principalmente quando é um rap de mensagem. Porque quando você é didático com a pessoa que tá ali começando, digamos assim, o cara, sei lá, 13 anos de idade, começando a ouvir e tal. Aí o cara escuta, pensa só, você escuta Racionais quando você não tem tanta consciência assim de vida que você escuta agora. Quando você é novo, parece que Racionais é bandidão, né? Tipo, porra, os caras são mal mesmo. Só que quando você escuta agora, você vê que eles estão realmente criticando isso, entendeu? Então você tem que ser didático ao ponto de, tipo, dar um pouquinho do pão, dar um pedacinho, não dá tudo não, sabe? Dá um pouquinho do pão, dá um pouquinho do peixe, deixa a pessoa mastigar aquilo ali, dá uma ajuda, entendeu? Porque senão você direciona pro lugar errado, tá ligado? Então, assim, é importante que você tenha essa explicação pra dar uma consciência um pouco melhor pra quem não tá tão ligado assim na parada. No caso do This is America, por exemplo, eu acho que o This is America, ele chega a ser até uma crítica sem intenção a esse movimento que a gente tava criticando tanto, que é o movimento do trap, né, da droga e tudo mais, que, porra, é um cara do trap, né, ele é um cara do trap. Não sei se você concorda comigo que a gente pode chamar ele de um cara do trap, né? Depende, assim, eu acho que ele é muito mais experimental, assim, no meio do mainstream. Mas, por exemplo, ele lançou muitas faixas R&B, uma parada mais tranquila, mas agora ele tá no trap, agora ele tá no... Ele entrou de cabeça nesse mundo. Exatamente. Com a série Atlanta, com This is America, essa nova música agora que lançou. Exato. Dele, do clipe animado, né? Uhum. Não, então, ele mesmo criou essa... Eu acho que ele criou, por exemplo, igual quando você vai fazer uma instalação perigosa no Windows, né? Você cria um ponto de recuperação. Tipo assim, ele criou um ponto de recuperação com This is America, que é mostrando, galera, isso aqui é a origem, tá? Eu posso cantar X, mas é Y que é a origem, entendeu? Então, assim, não pra se proteger, mas é pra proteger a galera que escuta mesmo, entendeu? E tem um cara que aí, tipo, é um cara que, porra, muita gente conhece, provavelmente você também, que ele canta, tipo, a realidade da realidade da realidade. O cara, tipo assim, é um inception de realidade, inclusive criticando o próprio movimento rap, que é o Robson. Você conhece? Tô ligado. Então, esse cara pra mim é outro maluco genial, que infelizmente sabe que é genial, no caso dele, infelizmente, não é como o Djonga. O cara, ele critica muito, entendeu? Essa questão do que virou a cultura, né? O que virou a cultura disso? Assim, a gente tá falando dos Estados Unidos, né? No Brasil a realidade é outra. Mas como a gente tá falando de origem, o que virou a cultura lá, né? O que o cara quer é droga, quer mulher, entendeu? Tipo assim, e uma parada que incomoda bastante e que, porra, o Djonga é revolucionário nesse aspecto não é um cara machista, entendeu? Não. Canta contra a homofobia. Sabe falar de amor, tipo, do jeito rap, sem ser engomadinho, chato. Exatamente. Mas ele não é machista, e eu acho isso muito bom. Inclusive, porra, exatamente, esse lance de falar de amor, fala de uma sensibilidade, cara, que é absurda. Inclusive tem uma música dele, a música Solto, já ouviu? Tô ligado, então, não, do álbum, sim. Tem uma parte lá que o Hot canta. E, porra, velho, arrepia pra caralho. Eu cheguei a postar até foto com dedicatória pra minha namorada com essa parte do Hot. Que assim, cara, é linda, velho. É um negócio que, porra, enche os olhos, sabe? Enche os ouvidos. Tipo, você fica, tipo, pensando, caralho, o cara sabe realmente falar desse bagulho chamado amor. E, tipo assim, com a proficiência de poeta, sabe? É uma coisa que entra na carne, tá ligado? Então, assim, voltando, né? Falando do Robson, por exemplo. O cara critica... É no Solto? É. É no Solto que ele fala aquela parada, o melhor dinheiro tu gasta... Não, como que é? Ah, não, achei aqui, é da música Eterna. Ah, tá. Fala... Não, tá. Poxa, velho, não tô achando aqui nas letras, calma. É bem no comecinho da música. Aqui, ó. E o melhor sonho, se sonha dois, e a melhor grana, eu tô gastando a três. Pô, mano, quando eu ouvi isso aqui pela primeira vez, caraca, porque é de uma sensibilidade, porque ele tem filho, né? Então, exato. O cara tendo um filho, ele entende o que é isso. E ele ainda falar que, numa faixa, ele falar que tá gastando, tá sustentando ele, a esposa e o filho com 400 conto, e na outra falar que ele tá gastando isso, sabe? Com alegria, mano, eu acho lindo demais, velho. Não, é muito lindo. Eu acho que, porra, o cara é de uma sensibilidade absurda. Virou meio que um cast do Djonga, né? É, vamos tentar acalmar aqui. Pô, só falta o Djonga chegar aqui e mostrar as bolas e a gente fala, porque, meu Deus. Não, cara, mas eu acho assim, que no cenário atual, o Djonga é o melhor, cara. Não, não tem como falar do agora, 2018, sem falar de Djonga, cara. O cara é um fenômeno. Ó, eu vou fazer um disclaimer aqui. Eu tenho um amigo, o Gabriel Stuck. Ele também curte muito rap. E eu, quando eu falo pra ele que eu gosto do Djonga e tal, ele curte rap há mais tempo que eu e ele entende bastante. Só que, desculpa, Stuck, se tu tá ouvindo isso aqui, eu não sei, eu acho que ele vai ouvir. Tu tem essa síndrome de alternativo que, tipo, o Djonga é mainstream. É. Tá ligado? Virou mainstream. No rap ele é mainstream. Virou mainstream. Virou mainstream. Então ele, pô, ele fala assim, não é que Djonga é ruim, mas é que ele é comum, e realmente ele é comum. Então, tipo, ele gosta de umas paradas mais diferentes e acaba meio que desprezando, assim, o Djonga, sabe? Entendi. Então, eu acho isso uma vacilagem. Bom, ele que desprezar perde. Desprezar o Djonga, né? tá errado. Ele tá errado. Perdendo, né, cara? Porque o Djonga é foda mesmo. E assim, eu acho que... Mas eu sei que lá no canto dele ele ouve quietinho, sabe, sem ninguém ver. Ah, ouve sim. Ouve, certeza, ouve, certeza. Sim. Qual que é a idade dele? 23. Ah, na hora que passar dos 25, ele assume que gosta. Pô, eu tenho 17 aqui. Não, mas você é o famoso adultinho. Pô, obrigado. Eu não sei se é um elogio, mas obrigado. Mais ou menos. Então, eu tô com 30 anos, cara. Vou te falar um negócio. Tu falou adultinho, eu imaginei um riquinho, sabe? É. Um riquinho rico pra caramba. Tô ligado. Mas foi nessa conotação mesmo, aquele... Usando monóculo, tá ligado? Mas assim, pô, eu tô com 30 anos de idade, cara. Eu vou te falar. Antigamente, eu era extremamente xiita com a questão do rap. E não só do rap. Por exemplo... hoje em dia, todo mundo gosta de raça negra, né? Virou a moda falar do raça negra. Mene. Então, assim, pô, eu tinha vergonha, às vezes, de falar dos pagodão que eu curtia quando eu tinha 15, 16 anos, tá ligado? Eu tinha vergonha mesmo, falava, não, pô, ninguém sabe que eu escuto pagode. Eu mudava a música pra não tocar no... Não aparecer no MSN, tá ligado? Mudava, sei lá, pra Slayer. Eu tinha uma vergonha. O cara no MSN tinha uma foto assim, mó roqueiro, tá ligado? Emo. Exato. E daí, e na playlist só pagodinho. Só pagodinho. É igual o Konai, cara. Não sei se conhece, mas tem um trapper que ficou famoso, que é o Konai, e ele só escreve. As músicas dele é só música sad, tá ligado? Uhum. O foco dele é essas músicas sad, que agora tá na moda, né? É. Agora todo mundo gosta de música triste, pra caralho, não sei o quê. E. Mano, ele é o tipo cara que tu olha pra ele e tu fala, mano, tu escreve essas letras tristes, mas no domingo tu tá no churrasco com aquela breja geladinha assistindo o jogo do Flamengo, tá ligado? Ouvindo o pagodão. Na maior alegria. É o cara, é igual, mano. É igual. Então, cara. Não, assim, chega um ponto, cara, que, igual, por exemplo, antigamente, juro pra você, a questão do rap, né? Pô, eu gosto de muito rap pesadíssimo, assim. Pesadíssimo, tu fala assim, de bandidagem mesmo, de mensagem, sabe? Pô, assim, o que eu gosto, trilha sonora do Gueto, Realidade Cruel, 509E, Dexter, MV Bill, assim, falando dos mainstream, né? E fora os alternativos aí, que não vem ao caso, a gente faz um cast sobre isso depois, ó, fica a dica. Não, indica pelo menos um alternativo, cara. Não, cara, tipo assim, alternativo é de bandidão mesmo, tá ligado? Manda, é horrorcore, os caras falando de estupro. Não, mesmo. Pelo amor de Deus, não, tô falando de rap de mensagem mesmo, mas assim, um pouco menos mainstream, tipo, Oreia, por exemplo, sabe? Eu acho que o cara foda pra caralho, Coyote. Eu acho que já tá caindo no mainstream, né, cara? Porque eles estão colados ali com o Djonga, que o Hot... Conhece o Hot, né? Hot, sim. O Hot é o que tá na música dele. Exato. É do DV Tribo, né? É do DV Tribo, exatamente. O DV Tribo, ele não é mainstream não, né, cara? Não, eu não acho. O DV Tribo, assim, ele tá em processo, né, cara, de virar mainstream, que é outra indicação boa aí pra quem quer ouvir um pouco mais. O DV Tribo junto canta uma parada muito mais leve, digamos assim, do que o Djonga. O Djonga já cantou coisa do DV Tribo, o Hot tá no DV Tribo, enfim, aí tem Freud, Coyote, né? Mas o Hot e o Oreia seriam a minha indicação de coisas menos mainstream. Gosto demais, acho sensacional. O Hot, pra quem não sabe, o Hot, ele é de Belo Horizonte também. Então, assim, ele é brother do Jong e tal. É um cara que, assim, a realidade dele, ela é completamente distinta das origens, né, do rap. É um cara que veio de berço, tipo assim, mais de ouro, digamos assim. Mas o cara vive a vida dele inteira ali com os favelados. Então, o cara, tipo assim, ele fala com propriedade. Ele virou meio que um favelado honorário. Wannabe. Não, cara. Wannabe, tem outros aí do mainstream que vão lá pro Luciano Huck. Esses aí são wannabe mesmo. O Hot não, cara. Ele virou um favelado honorário, tá ligado? Ele virou, tipo assim, ó, pensa só. Eu, por exemplo, não sou favelado honorário, mas eu cresci minha vida inteira praticamente dentro da favela e via muita coisa. Já vi gente morrendo de tiro, de droga na minha frente, tá ligado? Pesado. Mas eu não morava na favela. Eu não posso falar com propriedade o que é viver na favela. Eu não posso falar com propriedade o que é tomar geral de polícia, mas eu não posso falar nada, cara. Exatamente. Quem é da minha cidade, se eu falar o bairro que eu moro, vai achar que eu sou rico, mas eu não sou rico não. Não, pra quem conhece Belo Horizonte, eu morava, agora eu moro em São Paulo, mas eu morava ali perto da favela do Cafezal, entre a favela do aglomerado da Serra. Então, tipo assim, é um bagulho meio sinistro, que eu tava, tipo, meio que no meio, lá no bairro São Lucas. Então, assim, eu não era da favela, mas eu tive muito amigo de lá, cresci ali, então cresci entrando na favela, cortava o cabelo dentro da favela, tá ligado? Assim, morava lá dentro da favela, praticamente, só tava na casa dos meus amigos, mas eu não me sinto com propriedade pra falar como favelado. O Hot não, mano. O Hot, ele pode ganhar o título de cidadão honorário da favela, porque o cara tá ali colado desde muito, muito tempo atrás. Mas enfim, vocês viram, né? Eu tô tentando desde o começo dessa porra desse programa falar todos os elementos do rap, os 9, eu parei no 5, né? Parei no conhecimento, que a gente começou a falar de autoconhecimento, McAllister veio parar em Jonga de novo, não sei como. Mas depois de um tempo, depois desses 5 elementos, adicionaram mais 4 elementos, que já são elementos mais modernos, né? Seriam um pouco mais específicos, eles seriam, tipo, não subgrupos, mas é mais específico, que seria o street fashion. Por exemplo, agora tem empresas milionárias ganhando dinheiro com isso, que seria o streetwear, que tem essas supplies da vida, sabe? Uhum. Diamond, não sei o quê, que virou muito também roupa de skatista agora. Uhum. Mas foi algo que ficou muito popular com o tempo, né? Tem essa moda do hype, que também pode entrar aqui no meio. Tem o street language, que seria a linguagem das ruas, que são as gírias, etc. Que existe muito preconceito com isso, mas os caras que estão lá, tá ligado? Eles levam isso muito a sério, assim, quase meio nacionalista. Uhum. Não querem que se percam as gírias, etc. E o último, que eu acho meio controverso, acho engraçado, assim, na real, que é o... não é marketing, deixa eu traduzir aqui. O empreendedorismo, acho que essa seria a tradução. O empreendedorismo das ruas, que é, por exemplo, você fazer comércio dentro da sua comunidade só entre eles, entende? Então tem o bar, tem o quê? Tem o negócio de corta-cabelo, igual tu falou. Então dentro ali das suas ruas, do seu bairro, etc. É uma parada bem, bem grande, assim. Eu acho que hoje em dia não deve existir mais tantas pessoas que realmente são adeptos do hip-hop e todos esses elementos. E eu vejo eles de maneira bem distinta. Por exemplo, os 4 principais, que é o MC, o DJ, o grafite e o break, eu vejo que eles não são, tipo, a mesma coisa, sabe? Eles são coisas que são totalmente diferentes, que as pessoas que frequentam cada um, que gostam de cada um, são pessoas totalmente diferentes, com seu próprio jeito de falar, seu próprio jeito de se vestir, mas eles meio que se conversam, acho que eles se unem no quinto elemento. Uhum. Exatamente esse é o meu ponto. Quero, antes da gente finalizar, só puxar uma última parada. Eu lembro que eu retuitei uma notícia do portal rapmais.com, recomendo, fica aqui a recomendação. Ninguém tá me pagando, mas eu recomendo. Olha aí, uma das regras que a gente estabeleceu nesse podcast é que a gente não ia fazer propaganda gratuita, mas como é produtor de conteúdo, não é marca, a gente faz. É o artigo Os Dois Lados da Moeda, Entenda a Bipolaridade do Rap, e esse artigo tem muito a ver com o que a gente tá falando aqui. Que é essa coisa, eu vou ler aqui o subtítulo: um nas drogas e outros contra elas, um pela paz e outro pela guerra, qual o seu lado no rap? Que, por exemplo, tem o J. Cole, ele lançou um álbum chamado K.O.D. e ele critica, já na capa, cara, a capa é genial, eu vou te mandar aí, deixa eu copiar aqui, ele já critica essa parada do rap atual, fazer muita apologia às drogas, e como isso tá levando os jovens pra um mau caminho, né, pra carreiras fracassadas, e tipo, muito adolescente que vê isso. Cara, aqui na minha cidade, pelo menos, o trap é um fenômeno gigantesco, assim. Eu acho que existem mais pessoas que gostam de trap do que rap normal, assim, jungle. Cara, é um fenômeno. É, então, eu gosto de trap. Eu falo que eu realmente gosto de trap, da cultura. Eu gosto do trap, tipo, na sua raiz, Atlanta, Migos. Eu gosto de Gucci Mane. Eu não gosto desses Lil caralho aí, não gosto não. Mas é isso, tá ligado? Que existe essa bipolaridade no rap. E eu vou destacar uma frase aqui que ele diz: se você ouve Favela Vive e ama um 21 Savage, é bom parar e pensar um pouco. Então, não que você necessariamente não possa ouvir os dois, ele até diz. Mas, aqui, ó. O hip hop já foi falado aqui como uma mistura de tudo isso, das mulheres, do amor, das drogas, da luta, mas às vezes ainda é preciso lembrar que isso tudo faz do rap. Tudo faz o rap, mas não necessariamente te faz, né? Não é porque você ouve isso que você realmente tem que viver isso. E pelo menos eu levo essa parada do trap pra mim. E vou citar outra parada do quadro em branco. Teve uma análise que ele fez do álbum Astroworld do Travis Scott, que eu acho que o Travis, dentro do trap, ele é o cara mais maneiro. Porque ele... O trap sempre foi essa parada meio burra, assim. Eu vou usar essa palavra, sempre foi essa parada meio burra, sabe? E o Travis, ele traz toda a sofisticação que o rap tem e leva pra dentro do trap. Então eu acho que ele é um marco, assim. Ele realmente é um marco sem a banalização da palavra. Ele é um marco dentro do trap. Assim, mas essa questão de não precisar viver a realidade pra poder ouvir, curtir aquilo, ela vai pra todas as instâncias, né? Inclusive o que a gente tinha acabado de falar, né? Você não precisa estar na favela, no contexto ali, pra você entender, pra você sensibilizar, pra você gostar e pra você cantar igual também. Mas isso aí, no quesito trap, é muito importante, porque, por exemplo, quando você escuta um retardado falando que bebe lean, né, aquela porcaria daquele lean, e fazendo entre outras coisas, principalmente, tipo, você pode curtir o som, você pode, tipo, ouvir em qualquer lugar, assim, tá na rua ouvindo aquilo ali, mas não necessariamente precisa curtir e não deve, pelo amor de Deus, né? Então, assim, realmente é o... eu não sou a favor dessas coisas. Não, exatamente. Então, tipo assim, eu critico porque tem gente de muita mente fraca, né, cara? Então, assim... Tem. Se o cara for seguir o ídolo, fodeu, sabe? Tipo, tem muito ídolo porcaria aí, em vários setores de vários tipos de músicas. Então, assim, se o cara for seguir, ele vai ser qualquer um deles. Não quer dizer que o trap é o câncer do mundo, tá ligado? Não é isso. Mas é que cara... dando uma de advogado do diabo de novo, muita gente fica xingando o Lil Raf, que é o famoso Rafa Moreira, famigerado, que eu gosto, sem ser sarcástico, eu realmente gosto do Rafa. O pessoal xinga ele, xinga o Clean, porque fala, por exemplo, de maconha, tá ligado? Que não é uma parada que eu defendo nem nada. Eu, na verdade, sou bem contra, principalmente pessoas mais jovens usando. Depois tu é adulto, foda-se. Por exemplo, o pessoal critica eles. Ah, eles ficam só falando disso. Tu tá ligado o álbum do Felipe Rett, Audaz? Sim. Ele lançou uma faixa com o D2 só falando, tipo, realmente bem mais incisivo. Tipo, faça isso, tá ligado? Entendi. Não sei qual música, se tu sabe qual música que eu tô falando. Não, porque eu não escuto Felipe Rett, né? Não, mas esse álbum ficou bom e ele realmente lançou a música dizendo fume maconha, tá ligado? E daí todo mundo, putz, gênio, melhor álbum do ano, não sei o quê. Sério? Realmente tá sendo muita gente dizendo que é o melhor álbum do ano. Bom, eu vou ouvir pra tirar minha conclusão, né? Eu particularmente gosto muito de D2, se for dele aí, gosto do anti-ramp, não fumo maconha por causa disso, fumo por causa de outros motivos, mentira, eu não fumo maconha. Muito bom. Mas assim, eu acho que... tem coisa muito pior do que a maconha, entendeu? Então, assim, porra, propagar a maconha, cara, eu acho que é um dever não fazer isso, beleza. Mas podia ser pior, podia estar propagando lean, cocaína, heroína e afins. Mas, assim, esses caras, eu acho que o problema deles, né, eu tô falando, assim, desses Lil alguma coisa. Basicamente, esses caras que tem cabelo de palhaço e tatuagem na cara. Takeshi 69. Enfim. Esses caras aí, cara, o problema deles é que eles estão fazendo uma parada que, pra mim, ela não serve a ninguém, tá ligado? Não tem conteúdo nenhum. Tipo, não tem mensagem nenhuma. Nem assim, nem uma mensagem bosta, sabe? Nem uma mensagem pra falar, porra, isso aqui é uma mensagem, toma. É um bagulho repetitivo, com sons muito nada a ver. E quando vai falar de alguma coisa, fala merda. Fala pouco, mas fala bosta, sabe? Tipo assim... É a crítica, cara. Hã? O trap é a crítica. O trap, ele é... o chute fora da curva. Ele é. Então, cara, dessa mas. Linha... O que eu tô dizendo é tipo assim: você já viu aquela imagenzinha que é um garfo com os dentes todos tortos. Não é porque você é diferente que você é útil, tá ligado? Então, assim, a minha... Pseudo intelectual, brincadeira. Não é, cara? Gostei. Porra, eu acho que assim, os caras, eles têm muita coisa boa, assim, tem uma galera do trap que realmente manda bem pra caramba. É, tem uns que, inclusive, eu escuto bastante, olha a surpresa aí. Mas não necessariamente por causa de mensagem, é quando eu tô realmente, tipo, sabe quando você vai assistir, sei lá, Velozes e Furiosos, você desliga o cérebro e deixa aí no automático? É tipo assim, nem todo dia eu quero ouvir um rolê intelectual, sabe? Nem todo dia eu quero, tipo, ai, nossa, eu quero pensar sobre a realidade. Tipo, não, às vezes eu quero só ouvir um bagulho que vai produzir algum tipo de movimento, sei lá, no meu corpo, assim. Então, não, e festa com música trap é brabo demais. Não, né? é legal pra caramba, assim, é. O problema é que os caras transformam o bagulho em tipo assim, é trap. É a mesma coisa que virou quando o cara fala de rave. Hoje em dia rave é sinônimo de usar drogas. Tipo, mano. Hoje em dia rave é sinônimo de paulista almofadinha. Paulista almofadinha usando docinho, usando balinha, achando que é o bandidão. Achando que é o mais bravo. É, tipo, ah, mano, ó, você quer ser bravo mesmo? Sobe uma favela e xinga os malucos. Porra! Faz isso. Cuidado que tem o ego de alguns ouvintes aí é grande, os caras vão fazer isso e vão morrer, velho. Aí, maluco, ó, não tô evitando palavrões durante o cast, assim. É, inclusive, se você quiser preparar o pia agora, prepara. Você, almofadinho, você, de condomínio aí, que fica se achando o bandidão por ser Zé Droguinha. Tô com o dedo no botão aqui, ó. Tô com o dedo ouvir, no botão. Por ouvir música de Zé Droguinha, tipo, fica se achando malzão aqui, ó. Você tem uma mensagem pra você. Pau no seu cu. E teve uma foto que eu compartilhei, não, acho que foi no Twitter, que eram esses almofadinhas que se vestem de skatista. Não sei se tem bastante em São Paulo. Pô, é o que mais crescer, tem. Pô. É o que mais tem, né, mano? O que mais tem em São Paulo é almofadinha vestida de alguma coisa. Vestido com a camisa da Pineapple, assim, de encostado na sacada da parte rica de SP do condomínio, e daí ele na descrição do Instagram. Eu não tenho culpa se ela gosta dos favela. Ah, não, cara, eu já vi um moleque magrelo, um branquinho. Aham, muito bom. Ai, mano, tipo assim, isso aí, me tira a paz. Às vezes eu vou dormindo com ódio, tá ligado? Meu negócio desse. Pô, cara, sabe o que é mais engraçado, assim, é... Desde muito novo que eu, tipo, vivo muito cultura de rap, gosto pra caralho, escuto demais, assim, como eu te falei, né? Cresci próximo de favela com muitos amigos lá e subindo sempre. Cara, eu nunca me vesti no naipe dos caras, não é a minha realidade, velho. Isso, inclusive, já me causou problema em show de rap. Tipo, nego olhar e porra, tô deslocado ali, sabe? Eu sou um cara que veste normal. Tipo assim, sou um cara bem normal mesmo, não visto, tipo, não uso nada de roupa, assim, que você fala, pô, esse cara gosta de rap. Não, tipo assim, quem olha pra mim vai achar que eu gosto no máximo de rock, cara. Isso já me causou problemas, mas eu não acho que é meu direito fazer isso, tá ligado? O cara vai no show de rap com o boné do Make America Great Again. Por isso tu tem problema, né, cara? Não, eu lembro que, porra, uma vez eu fui no show do Racionais, velho, numa casa super mauricinho lá de BH, que é o Chevrolet Hall, eu já fui de foto racionais no meio de favela, tá ligado? Então, assim, eu me senti deslocadaço, porque a galera ficava muito olhando. Mas, assim, beleza, suave, você faz amizade com os malucos, você conversa e tal, os caras vão ver que você gosta mesmo, porque, tipo, assim, é a resposta, entendeu? Você respeita o bagulho deles. Você tá ali curtindo, mas você respeita o espaço. Mas aí eu fui nessa casa de show de almofadinha, e quem veio tretar comigo era boy, velho. Aí... como, né, velho? Aí é só tem uma coisa, tá ligado? Aquele taco escrito diálogo, é só no diálogo. É só no diálogo, mano, porque, tipo assim, uma coisa eu te falo, eu posso não ser o rolezeiro do rap, tipo assim, o cara que vai andar com tipo assim, o rap da cabeça aos pés. Não, mas eu gosto do apagado, então, tipo assim, uma coisa que eu não sou é boy, tá ligado? O cara vim tirar de boy, aí eu já fico puto mesmo. É só conversa com soco na cara com esses caras aí. Real, real. Enfim. Enfim, cara, a gente abordou bastante coisa aqui, essa parada da hipocrisia no rap, né, de você cantar uma coisa e viver outra, eu acho que é um assunto pra um outro cast, talvez falar mais sobre o Djonga, né, porque o Djonga tem muita coisa pra falar um pouco mais sobre o álbum, sobre trap, com certeza eu quero fazer um, que é uma parada que eu tô estudando bastante, essa parada que eu falei, o trap é o chute fora da curva, eu não falei, eu falei zoando, mas não falei, tá ligado? Uhum. Eu realmente acho que tem sua validade nisso, como um tipo de contra-contracultura, esse termo, eu gostei bastante desse termo. Então, cara, eu acho que pra um primeiro episódio a gente conseguiu explanar Pra quem tiver dúvida, a gente já passou no começo das redes sociais, né? Helder, tua rede social, passa aí pra galera. Ou tu não quiser, tu não precisa, né? Tu não quer se incomodar, sei lá. Não, vou passar o meu Instagram, que é hel.viana, é hel de inferno mesmo, ponto Viana, ó. Com um N só. Então, hell.viana, no Instagram. Não tem porra nenhuma lá que seja interessante pra vocês, tem só eu aloprando e postando foto de gato. Aí. Ah, não. Pior tipo de Instagram. Melhor tipo de Instagram, cara. Gatinhos, amo pior, vocês. Cara. Eu não suporto ver gato. E qualquer animal. Qualquer animal no Instagram, sou contra. Pô, desculpa aí. Por isso eu não curto minhas fotos, né, mano? Eu não gosto de... eu acho que eu nem sei falar. Acho que eu parei de seguir. Não, vou voltar lá. Ó, que cuzão. Eu curti todas. Eu sou desses. Tudo bem, perdoado. Que se cobrar de mim assim, tu nem curte minhas fotos, eu vou lá e curto tudo. Eu sou pato. Tô ligado. Então bora pra indicação? Bora pra indicação. Cara, queria fazer duas indicações, posso? Tá, claro. Hoje eu deixo. Hoje você deixa? Então beleza. Minha primeira indicação é o Hobbs MC, que é um artista da Comboio Records. Não é porque eu conheço gente na Comboio, né? Porque, tipo assim, meu brother Giovanni mandou pra mim e falou: cara, saca só esse cara que ele vai ser pesado demais. E eu postei, tipo assim, que eu tava ouvindo ele no Spotify, no Instagram e tal, marquei o maluco, o cara veio, mano, tipo, na maior humildade, agradecendo, pá. Então, assim, um cara muito de boa, conversei com ele um pouquinho também. E a música do cara é pesada, não sei nem se você conhece ainda, provavelmente não, porque assim, o cara tem tipo, tem, sei lá, 1000 neguinhos ouviram ele no Spotify, sabe? E o cara é foda pra caramba, Hobbs MC. Tem Hobbs MC também, de funk, lá pra 2015, 2016, da Condzilla, não é esse que eu quero não, tá? Então você procura aí, ó, a música de trabalho do cara, se não me engano a primeira música de trabalho do cara chama Modo Fugaz. Ele passa um rap de mensagem carregado de coisa política, principalmente pra quem gosta. O cara, ele faz umas críticas muito, muito, muito boas, assim, muito coerentes, que fazem sentido, que tem, pô, muito conteúdo. E o cara tem um flow monstro. A batida ficou muito boa também, então parabéns aí pra quem trabalhou com ele. Eu não sei se foi o Giovanni que trabalhou com ele ou não, acho que não. Mas, enfim, é da Comboio. E uma outra indicação que eu queria dar, que todo mundo, obviamente todo mundo já conhece, né? Mas se não conhece, cara, se você caiu num podcast de rap e você ainda não assistiu o Straight Outta Compton. Ah, não. Meio impossível. E também tem aquele documentário do Netflix, que é o Defiant Ones. Você assistiu esse? Não tô ligado. Então, é uma série, assim, foi muito criticada, porque os elementos, né, que estão nessas séries, The Defiant Ones, está no Netflix, que é basicamente contando a história do Dr. Dre com o Jimmy Iovine, que é um produtor musical também muito, muito, muito conhecido nos Estados Unidos, é um cara muito pica lá. E contando a história, né, de como que eles se encontraram e como que daí desenvolveu, né, o Dr. Dre como ele é conhecido, enfim. E fala sobre a criação daqueles headphones da Beats, né, que são caros demais pra eu já ter pego um na mão, honestamente. Mas, enfim, é uma série bem legal também, assim, guardadas as devidas proporções, né, porque é uma série que foi meio que criada, assim, pelo Netflix, eu acho, se eu não me engano. Não, foi na HBO. Tem quatro partes, um documentário de quatro partes, foi transmitido pela HBO. Obviamente, assim, tem uma carga ali de propaganda, tá? Então, assistam com essa visão, que tem ali uma propagandinha, né? Porque o Dr. Dre tem duas coisas que ele gosta, assim, acima de muitas outras, né? Uma delas é rap e o hip hop, né? E a outra é dinheiro. Então, vão com essa consciência. Mas são duas indicações aí. Uma super... baixinha ainda, que tá no comecinho, né, que é o Hobbs MC, e a outra super mainstream. Cara, na real, essa parada de pegar e indicar coisas mais underground e tal, eu acho que é um dever nosso aqui nesse podcast, até porque a gente é o que seria chamado de mídia alternativa, tá ligado? Exatamente. E como a mídia comum já não dá espaço pra esses caras, quem tem que dar é a gente. A gente falar de Djonga, falar de Freud, pô, é maneiro, os caras são bons. Mas, pô, esses, tipo, esses caras mais underground, a gente tem que dar espaço pra eles, uhum. sabe, aceitar pra gente fazer entrevista, aqui na indicação dá, na indicação sinistra. E é isso, cara, eu gostei dessas indicações. E até o NWA também tem uma carga de propaganda bem grande. É. Tipo, quando tu assiste, tu percebe que o Dr. Dre e o Ice Cube são os mais, assim, os heróis da parada, né? E eu acho que eles devem ter escondido muita coisa ali. Ah, é. O que aconteceu? De merda que eles fizeram. Ah, com certeza. E até porque, tipo assim, eu acho que o filme, ele dá uma cagada bem forte na cabeça do Eazy-E, né? Assim, em forma de homenagem, né? Porque é muito bonito o que acontece com ele no filme, principalmente no final e tudo mais. Mas dá uma forçada ali, né? Porque o maluco já morreu, então não tem como se defender, né? É. Paga de mimadão e tal. Não deve ser mentira, porque os caras não iam criar isso do nada. Mas realmente ele tem uma carga de super-herói ali pro Ice Cube e pro Dre, né? E porra, cara, assim, eu vou ser bem honesto com você nesse quesito aí. Eu acho que o Dr. Dre, no mundo musical, né, do rap, ele é extremamente importante. Ele é um cara que, assim, ele falar de rap sem falar dele é até incoerente, né? Se a gente for falar um dia de origem de rap, do que a gente mais gosta no rap, tem que falar do cara. E, assim, o filme retrata isso. O problema é que o filme teve a mão dos dois, né? Então, assim, ficou uma coisa meio que uma punheta, né? Resumindo, num português claro. É, uma punhetinha ali. Mas é bom, é legal. É bom, muito bom. É, então, assim, recomendo. Muito bom, agora eu vou dar minhas indicações. Eu pensei em bastante coisa. A nossa indicação aqui, como eu já devo ter explicado no episódio de abertura, ela não necessariamente tem a ver com o assunto. Pode ser com algo que a gente tá vendo essa semana, ou etc. Mas eu vou fazer duas indicações dentro do assunto. Uma que eu já citei no meio do programa, que é o canal Quadrinho Branco. Que no meu outro podcast eu também já indiquei algumas vezes. E, cara, esse canal é simplesmente sensacional. Pra quem gosta de cinema, é o melhor conteúdo de cinema do YouTube. Pra quem gosta de rap, é o melhor conteúdo de rap do YouTube. Pra quem gosta de, cara, qualquer coisa, o cara é um gênio. Ele aborda de uma maneira inteligente. Vídeos relativamente longos, acho que não deve ter vídeos muito menores que 10 minutos. Sim, o visual é bem legal, ele pega trecho de filmes. Cara, eu não quero indicar isso porque meio que quem ouvir esse vídeo já vai meio que sanar muita dúvida do que é trap e a gente vai, né, ficar, tipo, duplicando conteúdo, assim, falando do que é trap. Mas assista ele falando sobre o álbum Astroworld do Travis Scott. Ele fala muito sobre trap, sobre o preconceito que ele tinha com o subgênero. Fala também sobre o álbum, cara. Ele mostra uma visão muito interessante do álbum, que ele é um álbum muito etéreo, assim, tipo, as músicas parece que vêm do futuro, sabe? E ele fez essa montagem, depois eu descobri que ele não pegou do YouTube, ele pegou música, filmes de ficção científica que são clássicos, como Metrópolis, Blade Runner, e ele bota alguns trechos das músicas do Astroworld de fundo. E, cara, fica genial, genial. Fica essa dica desse vídeo em específico, e também vou deixar aqui a dica do álbum do Travis Scott, Birds in the Trap, que eu acho, pra quem quer começar a conhecer um trap mais inteligente, uma parada, sabe, menos esses Lil Ping, esses Lil Zoeira aí do caramba, Lil Pump e 69, tipo, um trap inteligente, um trap mais sério, tem uns featurings bem interessantes, inclusive tem uma música com Kendrick Lamar, que acho que é Ghost Bumps, que é uma das minhas preferidas do Travis. Fica essas duas indicações. Um vídeo, ó, eu gosto muito do Travis Scott, então meio que se ligou as coisas. Um vídeo do Quadrinho Branco falando sobre o Travis Scott e um álbum do Travis Scott mais antigo. Essas ficam só minhas indicações. O Senta Que Lá Vem a História de hoje vai ser com meu amigo Bowman. Ele vai contar como ele conheceu o Felipe Hatch, o rapper do Rio de Janeiro, aqui em Joinville. Teve um show dele e a história é muito boa, fiquem com a história. Senta Que Lá Vem a História. Era uma sexta-feira, eu tinha saído da aula e fui pro Miller, o Shopping Miller, almoçar lá. Aí, beleza, acho que era umas duas e meia, quase 3 horas da tarde, quando me falam que Felipe Red tá lá. Aí eu achei que era brincadeira, sabe? Só que eu olhei e ele tava lá mesmo, cara. Aí todo mundo foi, tirou foto com ele e foi muito massa, cara. eu fiquei realmente bem surpreso, né? Porque ele tava aqui em Joinville do nada. Sabia que tinha um show dele, mas... tipo, no Shopping Miller especificamente, cara. Ele tava lá e, meu, foi bem maneiro, pô. Cara, quando eu soube disso, eu fiquei com muita inveja. Vou falar aqui pra todo mundo porque, cara, achei muito maneiro. E o bicho é muito cagado, tá ligado? Porque o show do Hatch já era mais 18. E a gente já tava pensando em ir e não conseguiu. Daí o cara tá no Miller, nem tava ligado nada, e encontra o Felipe Hatch lá, pô. Maneiro demais. Qual é o seu top 5 nacional? E agora o Feio pergunta pra vocês. Pô, pergunta pesadíssima, que eu acho que eu não conseguiria responder. Foi uma pergunta complexa. Eu não consigo. Eu não consigo, cara. É difícil demais. 5 é muito pouco. Só 5, que é pra dificultar mesmo. Então, ó, vocês ouvintes já sabem as regras. Se não sabem, eu vou repetir. Podem mandar no Twitter, Instagram, qualquer rede social que vocês mandarem, eu vou estar de olho, Facebook na página. Se mandar no meu pessoal, eu também respondo, que aqui não tem frescura. Mas sinalizem que é respondendo o Feio. Respondendo o Feio do Helder. O top 5 de vocês, que no próximo episódio a gente vai estar lendo eles. Muito obrigado. Esse foi o primeiro episódio. Muito obrigado, Helder. Parece que sua contratação milionária valeu a pena. Essa contratação, né? Podcastal de uma temporada ligado, aqui nessa liga. Eu vou tomar xingo aí, né, cara? Com certeza. Ah, mas cara, pode xingar a gente, eu não ligo não. Não dá pra agradar todo mundo, essa é a verdade. Exatamente. Nem Christopher Nolan agradou todo mundo, né, cara? Quem sou eu? Ah, Christopher Nolan é um merda.